Rio 5975, autorizado direto a Buco, e chame Recife agora, frequência 12.85, alterna 125.45. Direto a Buco, Recife 12.85, 2545, muito obrigado. Leão, Sierra Golf Oscar, tentou contato com o Juliette que é até aquilo na frequência livre, 4 vezes, mas sem resposta. Papo Romeu, Sierra Golf Oscar, já conseguimos contato via telefone com o comandante da aeronave, ele está pousado em Veracruz. Informe no farol da barra, Sierra Golf Oscar. Formará no farol da barra, Sierra Golf Oscar. É 3154, está reautorizado. Descida para 4000, pois o ajuste na 095. Ajuste de 15, está atrasado. No 4, descida para 4000. Sim, me falaram aos 2808, controle. 08, bom final de semana. Obrigado, você também. Controle Salvador, muito boa tarde, Chanel 6315. Chanel 315, boa tarde, contato radar decolagem, suba para o nível 360 via Sanvorão. Sim, 360 via Sanvoruna, solicita quando possível com a Lido Mota. Para 2000 autorizado, direto Lerda. Para 2000 direto Lerda, 63, vamos lá. Papo Romeu Sierra Golf Oscar está agora passando fora da barra. Não há tráfego conhecido para informar. Informo que não houve lançamento do IPQD. Coordena na frequência 123.45 e chama para regresso. Controle 6326, autoriza descer para 2100 sessões. O 6326. Está autorizado a final do ILS X-Ray, desce para 2003. Está autorizado Duna, informe estabilizar a final do ILS. Lima, desce para 2003 e voe direto Duna, o Xené 6326. Duna, 2000, obrigado. Golf Tokyo Delta, informo que vai seguir tráfego na posição de 12 horas, 7 milhas, cruzando o nível 0810 em descida para 4.10, a Airbus 321 da TAM. Bem, senhor, vem para ajudar. Good afternoon, Salvador. Go 1164. Go 1164, Skoka Dent, clear domed 1 Rado, contact at level 060, connect 1015. 060. May I fly direct to Tapi? Go 1164, negative, maintain domed 1 Rado, your number 4 for approach. Roger, roger. No 54 está autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. O ajuste no 0.95. Ajuste 15, uma maré estabilizada na 3.94. Eu tenho o Victor Kilo Delta, desça para 3.000 pés, o ajuste no 0.95, é o número 3 na aproximação. 3.000, vem para Kilo Delta. Estou em Salvador, saneamento em 0.95, poderia voar moto, tá? Chama 305, coordenadora com Recife, na frequência 128.35, alterna 123.8, até o voo. 225.238, obrigado, até o final de semana. Ah, final de isolamento, 32.000. Chama 32.000, completa a aproximação, chama 3 Salvador, 118.95. 18.95, boa tarde. Go 1164, reduce your speed to 220 knots, descent flap level 050. Tango Victor Kilo Delta está autorizado ao final do Gilet X-Ray, deixa para 2.000 pés, informe estabilizado. Final do sinal IMS, 2.000, reportará estabilizado, Victor Kilo Delta. Está dando 354. 254, completa aproximação, chama a Torre Salvador, 118 decimal 95. Torre Salvador, boa tarde, está 354. Chegando 54, chama a aproximação, agora de pista livre. 54. Subo para... Poxa, mantenho no meu pés, vou na proa da Peasa para transferência de comunicações. Mantenho meu pés, vou na proa da Peasa, aguardo a comunicação, na Vale Oscar Luiz. Só para ter ouvido o piloto, confirme a intenção de pouso na 10 ou na 17. Vou fazer o número 17, eu ouvi o piloto. Direita 219, boa. Eu não fico mais, eu estou autorizado em 0, pensando 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, limit to localize. Kilo Delta, estabilizando a loca. Victor Kilo Delta, completa aproximação, chama a Torre Salvador, 118 decimal 95. Vitor Kilo Delta, Vitor Kilo Delta. Torre Salvador, boa tarde, Papatão, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, última aproximação. Aguarde a transição de pouso. Gente, Vitor Kilo Delta, senhorita modificada presente, solicita a base pela direita da 97. Sim, Vitor Kilo Delta, bom, nesse momento foi cancelado os 4 anos, faça base curta pela direita, pistão no 7. Base curta pela direita no 7, Vitor Kilo Delta. Eu fico 4 só os 4-1 e libera direito 2-1 no 2-1. Direito 2-1, boa. Papai. 2-1 no 3, olhar e manter o pistão no 0. Aqui manter no 0, certo? Pistão no 9-6. Houston, November Oscar Whiskey. Gol 1-1, gol 1-1-6-4, to localize it on your right, heading 060, report to establish and localize the center of 2000 feet. Heading 060 to localize the center south 2500. Okay, clear to 2000 feet. Delta, ponto autorizado, Houston 7, vento 130 graus, 07 máximo. Ponto autorizado, 7, o vento é aquilo da... Por meio, 90 graus física, após o 360, prossiga na proa da sala. Nós prosseguiremos na proa da rotatória, 90 graus física, após completar 360. Establish on ILS runway 10. Go 1164, complete the final ILS accelerator runway 10, which is to approach speed and the contact tower frequency 118.95. Station November Oscar Whiskey, chama da torre Salvador, frequência 118.95. Chama da torre na frequência 118.95, November Oscar Whiskey. Torre Salvador, muito boa tarde, TAM 3, 193. Atalho TAM 3, 193, contato ordenado a colagem, suba para nível 380 via São Bernardo. 380 via São, pode mandar para Leda? Foi 2000 pés autorizado, Leda. 2000 Leda, obrigado. É, na prova da rotatória, visual com campo, solicita 2CGL na pista 1-7. Sim, senhor Leda, chame na final pista 1-7. Chamará na final da pista 1-7, na VLF, Whisky. Eu passei a 0. Pista de Delta, falou 4-4, pátio. Bom, mas com o 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, 90 com isso. Go 1164, Lesley, runway 10, wind 1, 300, Vira, Malha 9. Good landing. Runway 10, go 1164. Aí, 142, é Colosso 45, controle Salvador, 208. Leandro 42, contato redondo da colagem, suba para nível 350 via Puca. Whisky, autorizado sinal, pista 97. Autorizado sinal da pista 97, November Oscar Whisky. Controle de Salvador, é o voo 4097, passa de voo 1070, descendo para 160 restrito. 1097, boa tarde, ajuste de identificação, deixa para 4003 na chegada perto e o ajuste no 095. 4000, bom, 095, bom, 097. AMC, pista 97, vento 1, 0 grau, 079. Ground Salvador, boa tarde. Pronto. Pronto, espera, assista 1-0. Chama 321, autorizado. Área decolar, pista 0, vento no 30 graus, 089. Área decolar, pista 0, chama minha pista. Alternado 1, 2, 3, 18. 6, 6, 6, 6, agora, boa tarde. Tudo bem, meteu 5-1, curve à esquerda para cruzar o campo. Cruzará à esquerda para cruzar o campo, novembro Oscar Whisky. Informa a aeronave de Colanda, pista 1-0. Ciente, aeronave de Colanda, pista 1-0, novembro Oscar Whisky. Azul, último controle. Pista, direção Capitão 1-0. Entra Capitão 1-0 e metade da pista. Cruzará entre 1-0 e a metade da pista, November Oscar Whisky. Informei para o nível 145 azul 2703, mantendo a regra de voo visual. 150 não interfere. Controle Salvador 208. Renato, Controle Salvador, boa tarde, Xamé 321. Xamé 321, ao patrulhar a decolagem, suba via Arbono para o nível 360. Para 360, o Xamé 321, possível da presidente com a Arbo ou Elefa? Autorizado direto a Elefa, Xamé 321. Elefa, muito obrigado. G2703, informa que temos um tráfego na proporção de 11 horas, 20 milhas com rumo oposto, mantendo o nível na 90, ao Alfa Tango 72. A G2703 está reautorizada a sua subida até o nível 170, aguardando liberação para prosseguir para o 340. Para 170, a G2703. O Xamé ONU 42, Xamé agora Recife, frequência 12.085, alterna 125.45. 125.45. O ONU 097 está autorizado a final do ILS X-Ray, desce para 2.003, o ajuste no 095, informe o estabilizado. O Brasil teve autorizado ILS com 097, né? Fora estabilizado. Autorizado, então toque a remetida Pistilão 7, vento 1, 30 graus, 089. Toque a remetida, 90 graus, Felipe. 0, e chame agora Recife, frequência 12.0, alterna 128.8. Ok, para 170, chamará Recife 260, alterna 1288, azul 2703. Controle Salvador, boa tarde, parceria do 2263, informação November, Montreal de Recife. Aquele parceria do 2263, está em contato radar, veio direto em TAPES, desça para nível 050, ajuste em Salvador na 095. Positivo, curva esquerda, volta na frente de TAPES, desce ao 050, na transição, ajuste a 1522 metros. Braço Whisky, estou com a remetor 55, autorizado curva direita, circuito não padrão no 7, chamada nacional. Autorizado curva direita, circuito não padrão, 90 metros com Whisky. para Suíça, autorizado base e final pistão no 7. Autorizado base final, November Alto Suíça. Whisky, pouso autorizado na pista na 7, vento 1, 2, 0, grau 0, 8, 9. Pouso autorizado na pista na 7, November, Oscar Whisky. 18, 0, 7. Uno 097, completa final do ILS, chama a Torre Salvador, 118, decimal 95. 18, 15, 097. A frequência 118, decimal 95. 18, 9. Torre Salvador, Papa Romeu, Serra Golfiosa. Papa Romeu, Serra Golfiosa, de retorno, suba para 1.500 pés nos corredores, informe Paripa para ingressar no corredor Interlagos. 1.500 pés, minha atenção para informará no Paripa, Serra Golfiosa. Chama 321, chama agora Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Sozinha 0, alterna 128, chama minha 321. 1800, autorizado backtrack, táxi até a Bata, chama livrando a pista. Autorizado backtrack, chamará livrando a pista, não vem, acho que isso. Ele é X-Ray, desça para 2.000 pés sem restrições na chegada, um ajuste no 0.95. 2.000, desce 1.500 sem restrições, autorizado final ILS, é passando estabilizado 2.2 metros. Lembrar as coisas para achar sinal frequência livre. Azul 4131 autorizado, aliás, mantém pistão no zero. Lima, sendo 04131 azul. Apoio. Thank you. 097, solo ao 03, da direita, chame 121, desço 9. Direita 4131, autorizado decolagem pista no 0, vento 100 graus, 089. Livre decolagem, 4131. Salvador, boa tarde, você vai abrir uma placa. Voo 2009, autorizado a linha MT pista no 0. A linha MT no 0. Voo 050, voo 91. 4131, decolada 05, chame agora o controle Salvador, 120098. 208, obrigado, bom trabalho. Tá bom. 4131 da Azul, decolou na sua escuta. 4131, contato radar na decolagem, subiu para o nível 340 via São Bruno. 4131. Serra Golf Oscar, autorizado direto Ceasa. Direto Ceasa, Serra Golf Oscar. Salvador, muito boa, 3192, passando 220, com informação lá. Atenção 3192, acione identificação, chegada boa mediona, desça para o nível 060. 060, boa mediona, 2263, estabilizado em LF X-Ray, pistão no 0, visão. Passaria do 2263, completa a aproximação, chama aqui em Salvador, 118 decimal 95. 1895, obrigado. Controle Salvador, boa tarde. Voo 2009, saída. controle informador, muito boa tarde, azul 4462, você é o 90, transfere e já para Gol 2009, contato radar na decolagem, suba para o nível 240 via São João do Coral. São João do Coral, 240. Azul 4462, contato radar 1 minuto para Coral, mantém a nível correção desça para o nível 070 e vem na proa de Bamede para interceptar a chegada da Meliana. Gente, então, 070, vou na proa de Bamede, Bamede 1 no azul 4462. Chegou 2009, solicita final nível 180. 2009, final nível 180, confirme. Afirmativo. Certo, suba para o nível 180, gol 2009. 180. Zona, confirme a sua velocidade indicada? 250 nós, chefe. Confirme? 250 nós. Certo. O 2009, confirme a sua velocidade indicada? No momento, 250 nós, chefe. Certo, mantém a máxima de 250 nós, o gol 2009, para ele estar tranquilo na mesma saída. Ele vai manter 250 nós, senhor, o gol 2009. Controle Salvador, gol 1620, boa tarde. Boa tarde, gol 1620, aciona a identificação, desça via Bomed 1 para o nível 120. Desce via Bomed 1 para 120, gol 1620. Azul 4462, confirma a sua unidade? 3009. Reduza para 2509, azul 4462. 2509. Fechando a linha 314, voo e IPAP da presente. IPAP 6314. 2009, está autorizado direto ao Coral da presente. Coral 09. Serra Golfiosca, na proa do Ceasa, visual com o campo. Passou o meu Serra Golfiosca, chama a torre, Salvador, frequência 118 decimal 95. 118 decimal 95, transfere agora o Serra Golfiosca. 3192, operação para sequenciamento, curva esquerda na proa 040, seu limite é o localizador. Esquerda 040, limitado pelo lote, desce a 060. Firme, descida para 060. Desceu na pele. Aguarde autorização de pouso. Autorização no 7, aguardará autorização para o pouso do Serra Golfiosca. Azul 4131. Chamei receita agora, frequência 1-28-35, alternado 1-23-8. 2835, 238, obrigado. O 009 já está livre a velocidade. 009. Passarede. Passarede 2263, Saulo 113, livre à direita, chame 121 no décimo norte. Vai livrar à direita e chamar 121 norte. Passarede 2263. Desce ao 080, confirma. Confirma, 080. 080, obrigado. Ilha 314, está autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2003, sem restrições, o ajuste 1905, informe estabilizado. Se possível, mantenha a sua indicada. Mantenha a indicada, descendo para 2006, 314. I-009, autorizado direto IUCOV. Boa tarde, o Gol 9796, ponto de espera da 10. Gol 9796, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento no 40 graus, 079. Alinha e decola pista 10, confirme o vento, por favor. 140 graus, 079. Ok, muito obrigado. C3192, reduz a velocidade para 2309. 2309, 3192. Azul 4462, vai seguir tráfego 8 milhas à sua frente, na 1 Eurostrans 20 da Avianca, com ground speed de 2609. Azul 4462, reduz a velocidade para 2209. 2209, 4462. Azul 4462, está reautorizada a descida para 3003, o ajuste 9015. 3000, 4462. Uno 796, decolada Uno 6, chame agora o controle Salvador 120, decimal 8. 208. Serra Golf Oscar, solo Uno 6, autorizado Black Express, confirme o Pátio Bata. Afirmativo, Pátio Bata, vivo Black Express. Suba para a mesa 360, via Salvador. Via Salvador 360. Alô, Grande, boa tarde, reporte de Alzira, to 3, heading level 160 via Pulse Arrival. Portugal, 023, good afternoon, call cadence, clear, bounce arrive, down to 4,000 feet, 181015. Down to 4,000 via Pulse, 1015 on the Canadian, Portugal, 023. Alinhar e decolar pista 10, vento 100 graus, 079. Decola 10, bora 2. Zona 92 está reautorizada descida para 4003, o ajuste 0015. 4000, com 1500, 3092, mantendo a proa. 192, autorizado a interceptar o localizado nesta proa, informe estabilizado. Autorizado o lote, vai portar estabilizado 3192. O 62A? 620 está represado, descida para 1050, aguarda a vetoração para a sequência meta. 050, aguarda a vetoração no 62A. 314 está passando a duna, completa a final do ILS X-Ray, chama para o Salvador, 118.95. 2009 está passando o coral, através de coral, serviço radar encerrado, mantendo o 180 e chame o IR na frequência 120 decimal 1. Vai chamar IR 120. Voo 1256, decolada usando 9, chame controle 120 decimal 8. Controle 208, voo 1256. Salvador, boa tarde, Xané 6314, final 90. O Xané 6314, boa tarde, tráfego avistado, pouso autorizado, visto no zero, vento 100 graus, 079. Pouso autorizado, 6014. Curva esquerda, proa 020, seu limite é o localizador. Isso, e mantenha 3 mil pés com ajuste no 015. 1015, descendo para 5 mil pés. 3020, limitando pelo localizador, voo no 620. Descida cruzada até 3 mil pés, voo no 620. 3 mil pés, voo no 620. Voo no 256, contato radar na decolagem, suba via Pouca para o nível 370. Subindo via Pouca para o nível 370, voo no 256. Cruzador 3192. 3192, completa final do procedimento, deixa para 2010 e aguarda transferência de comunicações. Guarda 3192. Voo 796, chama agora Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. 2235, 238. Reduz a velocidade para 2209. Reduzindo 2209, voo no 620. Estabilizando o procedimento 4462. Azul 4462, está passando duna, completa aproximação, chama a torre Salvador, 118.95. 295, azul 4462, boa. Boa. Salvador, muito boa tarde, azul 4462, estabilizando o procedimento. Azul 4462, fechando a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso 4462. Voo 620 para o localizador, curva direita para o 050, autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2000 pés. 2000 pés, 050 a proa, autorizado ILS X-Ray da 10, voo no 620. 3192, está 4 milhas para a duna, completa a aproximação, chama a torre Salvador, 118 decimal 95. 295, grato, boa tarde, boa tarde, 3192. Hotel 3367, boa tarde, essa é uma identificação via BF, desça para o nível 050. Desça para o 50, via BOM, né? Oi, muito boa tarde, 3192 estabilizado na LS X-Train. 3192, boa tarde, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Padrão 3192. 5525, gol. Estabilizado localizador, gol no 620. Gol no 620, completa final do procedimento e aguarde transferência de comunicações. Sim. Busque Bravo Luiz, que acionamento a critério, chama para táxi. Azul 4462, Palos 26, livrando 121, desceu 9. 219, 4462, obrigado, boa tarde. San 3192, torno autorizado, pistola 0, ventuna 30 graus, 089. Repouso não no 0, 3192.